você é 10, conseguiu me conquistar. Com esse jeito seu de falar, com esse jeito seu de explicar, devagarinho você ganhou meu coração. Você é 10, você é muito 10. Você é 10, conseguiu me conquistar. Com esse jeito seu de falar, com esse jeito seu de explicar, devagarinho você ganhou meu coração. Agradeço a você por ter se lembrado de mim. Com muita paciência me ensinou que o mais importante é amar. Esse jeito seu de explicar, devagarinho você.